un zombie. Comida boa, meu prato preferido. Eu não duvido, duvido que não me faça suar. Meu lindo zoio, sorrindo, sinto o zumbido entupido. E não dá pra disfarçar, dá licença, olha pra lá. Primeiro nada, pela tua careta, tua festa. Chapéu de couro de saco, olha o que tem lá no buraco que não merece. Eu vou dentro do bicho, tu não desce, preciso relaxar. Fica mais um pai! Pode crer, véi, a ideia é essa, tipo isso aí mesmo. É que chegamos na área e falando na cara. Tomamos muita porrada no decorrer desses anos. Com o suor do nosso corpo chegamos onde estamos. Espalhando nossas ideias de nossa sudeste-oeste. Só moleque de presa, somos do DF. Ideias das mais diversas e das de nossas entranhas. Pra segurar a onda, tem que ter harmonia.